Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Um forte abraço para você e para os ouvintes do Fronte. Vamos falar de futsal, porque agora na quinta-feira tivemos aí a regularização, né, do jogo entre Foz Cataratas e Caramuru, que devia ter acontecido lá no mês de abril, mas foi adiado em função de protestos nas estradas. Agora, curiosamente, né, na quinta-feira também tivemos protestos nas estradas. Essa situação afetou a equipe do Caramuru? De certa forma, sim, Guilherme. A equipe teve que fazer um desvio, veio aqui pela região sudoeste, passando por dois vizinhos, aumentando aí em pelo menos 150 quilômetros o trajeto de Castro até Foz do Iguaçu. E isso fez com que a delegação do Caramuru chegasse por volta das 7 horas da noite, 1 hora e 10 minutos antes do início do jogo. Mesmo chegando praticamente em cima da partida, o Caramuru veio a Foz do Iguaçu e surpreendeu o time da casa. Mostrou realmente o que veio, ou seja, o cansaço da viagem não pesou nas pernas dos jogadores. Nos primeiros minutos, até a impressão que a gente tinha, Guilherme, é que o Foz Cataratas é que tinha feito uma viagem momentos antes da partida. Para você ter uma ideia, com 2 minutos e 27 do primeiro tempo, o Caramuru já vencia por 2-0, com gols do Maiquinho e do Sadi. Deu um apagão na equipe do Foz Cataratas no início do jogo, e esses dois gols marcados pelo time visitante foram fundamentais para que o Caramuru saísse de Foz do Iguaçu com a vitória. Segundo tempo, até a equipe do Foz Cataratas conseguiu reagir, marcou um gol, mas ficou nisso mesmo, 2-1. Ao longo do jogo, muitas chances foram criadas pela equipe do Foz Cataratas, mas somente uma bola entrou. Chute do Endel, com praticamente 14 minutos do segundo tempo, e no momento que a equipe do Caramuru tinha um jogador a menos em quadra após a expulsão do Léo Costa. Só nesse momento o Foz acabou acertando a finalização. As outras foram várias, ou para fora, ou na trave, ou boas defesas do goleiro João Paulo. O time criou, mas converteu apenas um gol e por isso o Foz perdeu em casa por 2-1. Foi a terceira derrota, Guilherme, em casa neste ano. Fazendo uma comparação com o ano passado, foram 14 jogos no Costa Cavalcante, 2 empates e 12 vitórias. O time não perdeu em 2015 jogando no Costa Cavalcante. E esse ano, início do campeonato já, e a equipe do Foz sofre a terceira derrota em casa. Ou seja, situação aí complicada, né? Está na 10ª colocação na tabela ainda? Continua na 10ª posição. O Caramuru subiu para o 3º lugar, foi a 17 pontos. Faz uma belíssima campanha o time do técnico Soneca, que tem Soneca apenas no nome, no apelido, porque está sempre acordado, sempre ligado e comandando muito bem o time da cidade de Castro. E essa derrota para o Caramuru preocupa, porque agora na sequência o Foz Cataratas tem Pedreira agora na terça-feira. Um adversário de altíssimo nível. Terça-feira o jogo será em Cascavel, no ginásio da Neva, 7:05 da noite, contra o Cascavel, que tem o técnico Ney Vitor no comando. É um time acostumado a jogos importantes, jogos decisivos, disputa a Liga Nacional também desta temporada. Então, certamente, na terça-feira, o Foz Cataratas terá muitas dificuldades para superar o time do Cascavel. Tudo isso com transmissão ao vivo aqui na Transamérica Foz. Estaremos já na terça-feira, Guilherme, falando ao vivo do Ginásio da Neva, já a partir das 6 horas da tarde, no programa Papo de Craque. E aí a gente já emenda com a nossa jornada esportiva, porque às 7:05 tem Cascavel e Foz Cataratas pela Série Ouro. Portanto, jogo aí imperdível para você que acompanha o futsal iguaçuense, não só o futsal aqui na nossa cidade, mas o esporte como um todo, né? O Foz Cataratas aí representando a nossa cidade em competições estaduais. Sidney Busanello, muito obrigado por essa participação aqui no Fronte Transamérica. Um abraço para você, Guilherme, para os ouvintes do Fronte, e até sábado que vem, quando estaremos aqui novamente falando em esporte dentro do programa Fronte. Só reforçando então, você que gosta de futsal, nesta terça-feira, fique ligado com a equipe 10 do rádio. 6 da tarde tem o Papo de Craque e às 7 da noite a nossa jornada esportiva para Cascavel e Foz Cataratas Futsal. Um abraço, Guilherme. Participação de Sidney Busanello, falando de esportes aqui no Fronte Transamérica. Não boto fé, mas será possível que já chegou a hora? A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele vereador que dá um empurrãozinho para você passar na frente na fila de espera da saúde, aquela empresa que venceu licitação, mas ficou devendo favor a intermediários e se vê obrigada a contratar pessoas indicadas. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. E ó, senta aí, relaxa a musculatura, porque a surra nossa de cada dia vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, de curva pra área. Emendado, entrou. Miller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E começamos com uma notícia da política, ou seria do esporte, ou dos dois, né? Nem sei mais. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo autorizou a criação do Partido Nacional Corintiano, que tem como slogans um partido fiel à sua nação e nossa nação se une pela democracia. Já imaginou um deputado votando impeachment e gritando: pelo Corinthians, eu voto sim! Vai, Corinthians! É, amigo, até parece piada pronta também, né? A sigla do Partido Nacional Corintiano é PNC, abreviatura de... Bom, deixa pra lá, né? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou! Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos Segundo! E a rede britânica BBC divulgou nesta semana levantamento que mostra quais são as piores capitais do continente americano no que diz respeito aí à conectividade com os países vizinhos. Brasília, claro, né, ficou entre as piores, sendo superada apenas por La Paz, na Bolívia, e Porto Príncipe, no Haiti, no quesito limitação na malha aérea. E uma curiosidade, hein? A única capital do Mercosul que conta com voos para as capitais de todos os países do bloco é Buenos Aires, na Argentina. É mole? É muito atraso em matéria de infraestrutura. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o deputado Fernando Jacobo, que tem título de eleitor em Foz do Iguaçu, né, entrou no centro da pauta política nacional ao presidir as sessões da Câmara dos Deputados como segundo vice-presidente e entrou no foco, né, pelo fato de ter vencido, segundo publicações da época, 12 vezes na loteria no intervalo de poucas semanas, isso no final da década de 90. Né? A assessoria do Jacobo nega que ele tenha sido tão sortudo assim, afirmando que foi apenas um prêmio, né, no valor de R$123 mil, mas enfim, né, sorte, né? 4. Meu procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro, é o quarto gol, uma chinelada! Já o deputado escolhido por Michel Temer para ser o líder da bancada do governo provisório na Câmara, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, foi catapultado ainda mais no noticiário nacional por responder a nada menos que 8 inquéritos, incluindo pelo menos um no âmbito da Operação Lava Jato. Entre os processos, acusações por desvio de dinheiro e até mesmo tentativa de homicídio, o deputado, que é tido como unha e carne com Eduardo Cunha, nega as acusações e afirma estar sendo vítima de perseguição. 5. De novo fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E por falar do Eduardo Cunha, parece até que ele continua dando as cartas em Brasília, né? Impressionante. Além de ter portado-se como um rei no depoimento na comissão de ética que analisa seu processo de cassação, Cunha pode ter indicado mais um nome para o governo de Michel Temer, com a nomeação de Gustavo do Vale Rocha, que atuou como advogado de Eduardo Cunha, né, ao cargo de subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República. Eu não entendo, o que será que o Cunha sabe tanto, hein? 6. Virou a escorado, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o questionado novo ministro da Educação, Mendonça Filho, acendeu o sinal de alerta dos acadêmicos das universidades públicas brasileiras ao afirmar não ser contra a cobrança de mensalidades nas instituições. No caso, menos mal, né? Está falando aí de cursos de extensão ou pós-graduação, mas no entender de Mendonça Filho, que tem como incumbência, inclusive, cortar gastos do Ministério da Educação, a decisão sobre a cobrança ou não deve ser avaliada por cada universidade. 7. Olha a descida, o chutão entrou. Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0. E ser político deve ser mesmo muito bom, né? Muito bom mesmo. E eu quero até perguntar ao ex-presidente e atual senador Fernando Collor, né? O do impeachment lá de 1992, porque de acordo com o Ministério Público Federal, apesar de não ostentar seu patrimônio, Collor teria em obras de arte e objetos de coleção mais de R$1,5 milhão, cuja origem do dinheiro está sendo investigada. Collor, que caiu, como costuma se dizer, né, por uma Fiat Elba, é investigado em 6 inquéritos na Operação Lava Jato. Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa! 1. Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. E uma notícia excelente, excelente mesmo, hein, na área de ciência e tecnologia aqui na região de fronteira. Laboratório do Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás aqui de Foz do Iguaçu tornou-se o primeiro do país a ser certificado pelo Inmetro, agregando também a categoria ISO 17025, o que significa que existe uma maior confiabilidade no trabalho realizado. O objetivo das ações desenvolvidas no laboratório é proporcionar alternativas para a geração de energia através de dejetos, como das criações de suínos, reduzindo custos e auxiliando na preservação do meio ambiente. O laboratório vem aperfeiçoando seu trabalho desde 2012 e tornando-se referência não apenas no Brasil, mas nos demais países da região de fronteira. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 21 de maio de 2016, agradecendo a sua companhia e sua participação, também a sua paciência, estou gripado hoje, né? E meu nome é Guilherme Wojciechowski, ao meu lado nesta manhã estiveram Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello e Luciane Lauzini. Equipe Transamérica, que também tem Rita Araújo, sua filha Samela, todas as colaboradoras do programa Mulheres Transamérica, Alessandro Cunhasque no esporte e Antônio Carlos Oliveira no comercial. E o programa Fronte volta no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E eu volto, né, na segunda-feira de manhã, às 7 horas, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Não perca neste domingo, das 10 ao meio-dia, o programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, com Rita Araújo e Jorge Pegoraro, e também promoções para você, hein? Bom fim de semana, aproveite bem, descansando ou ganhando dinheiro, né? Ou quem sabe os dois, né? Unindo o útil ao agradável. Fique na sequência com a programação nacional Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.